Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu hoje anunciei antecipadamente o que seria o tema da aula, coloquei uma notinha no Facebook explicando o que eu iria falar. Mas evidentemente existem mais tópicos que têm que ser explicados, além daqueles que eu coloquei na notinha. Então, em primeiro lugar, nós temos que estar bem conscientes de que todo o processo de aprendizado se dá, como aliás descreveu o próprio Jean Piaget, que nisso acertou 100%, por um processo duplo que ele chamava de assimilação e acomodação. Quer dizer, por um lado você recebe e absorve certas informações e por outro lado você adapta o seu aparato cognitivo à situação externa da onde vieram essas informações. Quer dizer, você é modificado e ao mesmo tempo você se modifica para se adaptar às informações recebidas. Toda informação chega a nós sob a forma de signos, quer dizer, coisas que representam, ou seja, sinais que representam, por sua vez, outros sinais, uma coisa que nós chamamos signo, outra que chamamos significado, e essas duas, por sua vez, remetem a algo da experiência real que se chama o referente. Então, signo, significado e referente, é sempre assim. Isso aí já foi descrito há séculos por João de São Tomás e não resta a menor dúvida que a coisa é assim. Isto quer dizer, você conhecer o significado de um signo é somente conhecer outro signo com o qual você já está mais habituado. Por exemplo, você pega uma palavra, você vê o significado dela no dicionário, você constitui-se de outras palavras, supondo que você conhece essas palavras. Então você capta o sentido da palavra desconhecida através de palavras conhecidas. Mas tudo isso nada significa sem a referência a algum dado de experiência, que pode ser um objeto de percepção sensível, por exemplo, um animal, uma pedra, ou o nome de uma pessoa, alguma coisa assim, ou que pode ser um dado mais complexo da experiência interna, como um sentimento, uma ideia, um próprio conceito pode ser também ele o referente. E assim por diante. Ora, e esses signos, por sua vez, eles se organizam em grandes estruturas, em grandes sistemas. O primeiro desses sistemas chama-se a gramática. A gramática, como definia Dante, é a construção material da língua. Ela se constitui de sons e grafismos articulados de modo a poder veicular significados e referentes. Isso quer dizer que, sem o conhecimento da gramática, é impossível o acesso a estruturas mais sutis, que já se referem ao mundo dos signos e dos significados propriamente dito. Por exemplo, quando você entra no terreno da lógica, do que se constitui a lógica? A lógica é que constitui de um esquema de possibilidades. Não existe um único objeto real na lógica. A lógica nunca se refere a objetos reais, mas sempre a esquemas de possibilidades, ou seja, possibilidades cognitivas do ser humano. Então, se você parte para o estudo da lógica, sobretudo da lógica matemática, sem você ter uma sólida base na gramática e sem você ter um acentuado senso da linguagem e, sobretudo, da tensão permanente entre linguagem e realidade, porque nenhum signo jamais esgota o seu referente, pode esgotar o seu significado dicionarizado, mas não o seu referente. Quer dizer, você tem aqui o signo gato, você tem ali o significado de gato, tal como está exposto no dicionário, ou como alguém lhe explica. Tá certo? E os gatos da realidade, existe sempre uma tensão. O signo, ele ao mesmo tempo representa algo e substitui esse algo no pensamento. Mas não substitui realmente, substitui apenas para fins de pensamento. Quer dizer, ele permite que você se recorde de algo, ou que você pense em algo, ou que você imagine algo. Mas, evidentemente, esta imagem não coincide jamais com o objeto real. Ela indica o objeto real. De modo que existe sempre uma tensão entre uma coisa e outra. O senso desta imperfeição é absolutamente indispensável para o domínio da linguagem. Quer dizer, o indivíduo que acredita numa expressão perfeita, aí mesmo ele já entendeu, já mostra que ele não entendeu o que é a expressão. A expressão consiste justamente em explorar essa tensão. Por que que nós podemos explorar essa tensão? Porque nós estamos falando com seres que são semelhantes a nós, que pertencem à mesma espécie e que, em princípio, têm o mesmo aparato cognitivo, a mesma possibilidade de experiências externas e internas e que, daquilo que nós dizemos, entendem muito mais do que nós dissemos. Então, por exemplo, se eu digo a palavra gato, todo mundo entende que eu estou dizendo algo mais do que o significado dicionalizado da palavra gato. Você já viu muitos gatos, ou pelo menos você é capaz de imaginá-los, tá certo? Então, é claro que ao enunciar este signo, eu apenas provoquei em você uma certa reação interior, né? E essa reação vai muito além do que eu disse e do que você mesmo poderia dizer. Só que nós participamos dessa mesma experiência na medida em que pertencemos à mesma espécie. Então, isso quer dizer que a linguagem jamais precisa ser exata no sentido literal da coisa. Na verdade, essa literalidade é quase impossível. Onde você vê um sistema de significados dicionarizados uniforme que permite às pessoas se referir sempre aos mesmos objetos e às mesmas situações, você tem uma linguagem padronizada que, na verdade, não se refere aos objetos, mas à possibilidade de várias pessoas manipularem os mesmos objetos do mesmo modo. Então, por exemplo, se você pega um dicionário médico, você tem lá nomes de órgãos, nomes de substâncias, nomes de procedimentos médicos, etc., etc. Nada disso se refere à realidade, mas somente ao uso que outros médicos poderão fazer, vamos dizer, dos mesmos conceitos. Isto é, se o indivíduo lê, por exemplo, um termo como traqueostomia, ele sabe o que ele faria se estivesse diante de um caso que requeresse uma traqueostomia, e outro médico também sabe, tá certo? Então, isto não significa que este termo indique nada de real a respeito do que é uma traqueia. Afinal de contas, onde a existência de uma traqueia ou de qualquer outro órgão é um mistério insondável, e vai ser sempre, tá certo? Então, se você perguntar, mas qual é a essência de uma traqueia? O que ela é na realidade? Bem, nós sabemos onde ela está, nós sabemos como manipular, nós sabemos como ela funciona, nós sabemos como ela opera e o que fazer com ela num caso de emergência. Mas o que ela é, nós realmente não sabemos. Nós temos, vamos dizer, uma vaga ideia, um impulso nessa direção, mas, vamos dizer, todos os órgãos do corpo humano, e o corpo humano como uma totalidade, continua sendo um mistério ontológico, algo, vamos dizer, cuja presença é, de certo modo, inexplicável. E não precisa ser explicado, porque o dicionário médico não é composto para dizer aos médicos o que as coisas são, mas apenas o que eles podem fazer em certas circunstâncias. Então, isto é um vocabulário pragmático, tá certo? A tese fundamental do pragmatismo é que os conceitos não são descrições da realidade, mas são descrições de procedimentos ou atitudes possíveis do ser humano. Tá certo? Então, o significado de uma palavra, segundo o pragmatismo, não é a essência de uma coisa, mas o enunciado do que nós podemos fazer com esta coisa. Tá certo? Claro que isso não se aplica a toda a linguagem possível, mas se aplica literalmente à linguagem das ciências. Todo vocabulário de qualquer ciência é um vocabulário pragmático que permite a manipulação comum de certos objetos e situações por uma comunidade de profissionais. Então, isso é assim, vamos dizer, em medicina, em biologia, engenharia, geologia, etc., etc., etc. Então, quanto mais nós nos aproximamos de uma exatidão literal, mais nós nos afastamos, vamos dizer, da realidade concreta e mais nos aproximamos do uso pragmático da linguagem. São linguagens que permitem a manipulação comum de certos objetos, fatos, situações, etc., etc. E não tem, evidentemente, nada a ver com a natureza ou essência desses objetos. É claro que a linguagem científica, nos últimos 2 séculos, ela progrediu de tal maneira, tá certo, que as pessoas se desinteressaram do aspecto ontológico da linguagem e se concentram mais no aspecto científico, isso que é pragmático e manipulativo. Mas, evidentemente, isso não elimina a questão. O fato de você deixar de pensar num problema não quer dizer que ele deixou de existir. O fato é que algo as coisas são, tá certo? Elas têm, vamos dizer, uma presença dentro de nós. Você sabe que elas não são criações da sua mente, nem mesmo os seus estados interiores são puras criações da sua mente, tanto que você pode ter sentimentos ou estados que você não quer ter, tá certo? E que se impõe a você como se fosse desde fora, portanto existe dentro de nós mesmo um elemento de estranhamento. Então, vamos dizer, o mistério da presença do ser continua aí, intacto, por menos que as pessoas se interessem por ele. Tá certo? Quer dizer, a posição, pragmática sempre foi essa. Não vamos discutir o que as coisas são, vamos ver o que nós podemos fazer com elas. De bom, é uma atitude perfeitamente razoável, mas ela não elimina o problema. Então, no uso geral, vamos dizer, a tensão entre as palavras e os fatos, os dados da experiência, permanece sempre. Isso quer dizer que por baixo da comunicação verbal existe toda uma faixa de comunicação não verbal onde as pessoas se entendem perfeitamente. Não é isso? Então, quando alguém diz para você eu te amo ou eu não gosto de você, você entende isso perfeitamente e você entende que essa atitude não se esgota naquele comportamento verbal daquele momento. Ela expressa sentimentos mais permanentes, né, que a pessoa nem saberia descrever na sua totalidade. Você pergunta, mas como você me odeia? Em que consiste você me odiar? Me troque em miúdos. Ninguém consegue explicar isso aí, mas você sabe do que elas estão falando. Então, nenhuma comunicação é compreensível sem essa faixa subverbal, que nós podemos dizer, que é baseada na percepção real. Nós temos percepções em comum, ou seja, nós estamos diante do mesmo mundo, existe a mesma presença diante de nós, é a nossa própria presença na realidade, e é com base neste fundo que se dá toda a comunicação. Daí, vamos dizer, a minha tese, o mundo é o mediador de toda a linguagem. Então, se você quiser considerar a linguagem em si, você já fugiu para uma coisa que só tem existência no sentido pragmático da coisa, mas não tem existência ontológica. Não existe linguagem em si. Isso é absoluto, é uma abstração que você faz. Ora, quando você faz uma abstração, o pior erro que você pode cometer é acreditar que aquele objeto abstraído existe. É claro que ele não existe, foi você que o abstraiu, você que o separou de uma outra coisa sem a qual ele não poderia existir. Por exemplo, nós podemos fazer, conceber o planeta Terra em si mesmo e independentemente do sistema solar. Não podemos, imaginando aqui a Terra. Só que, bom, esta Terra concebida assim só pode existir na nossa mente. Na verdade, uma Terra, vamos dizer, solta num vazio, não poderia existir jamais. Quer dizer, para que ela exista, tenha esta forma, esteja nesse lugar, é preciso que ela tenha, vamos dizer, uma série de relações de força com outros planetas, tá certo? E se integre num sistema. Esse sistema, por sua vez, também não poderia existir isoladamente, ele necessita, vamos dizer, de outros sistemas, das galáxias, etc., etc., etc., necessita do universo inteiro. Então, como é difícil você pensar o universo inteiro, embora você sempre saiba que ele está lá, tá certo? E você não precisa toda hora reiterar a presença dele, porque é um dado óbvio e permanente de toda a experiência humana. Então, você pode se referir a esses objetos separados ou abstraídos, sabendo que eles não existem em si mesmos, separadamente do conjunto, vamos dizer, das condições que permitem a sua existência e a sua presença. Esse conjunto fica sempre subentendido, né? Isso porque é, mas é a própria presença do ser, tá certo? Então, isso quer dizer que os vários sistemas de signos que você vai aprendendo aprimoram a sua relação com esse fundo de de experiência. E esse aprimoramento consiste exatamente em você estar sempre consciente da tensão entre uma coisa e outra. Por exemplo, se você aprender todas as regras da gramática do seu idioma, todinhas, até a última, você sabe que há muitas coisas que continuam indizíveis nesse idioma e que, no entanto, existem. Né? Em países onde as pessoas têm uma consciência linguística mais aprimorada, elas estão sempre conscientes disso aí. Né? E na França é muito comum você perguntar para a pessoa como é que se diz tal coisa em francês e ele responde, isso não se diz em francês. Né? Quer dizer, você vai ter que usar uma paráfrase, fazer um arranjo qualquer, porque a nossa gramática não permite dizer isto. Tá certo? Em inglês a gente observa isso. Né? E, por exemplo, como você traduz assim, eu estava em tal lugar, em inglês. Você, ah, I was. Não, I was é tanto estava como estive. É? Estava quer dizer que naquele momento preciso, né, eu estava ali. E não que eu estive, quer dizer, já tinha passado por lá, já tinha ido embora. Não, eu ainda estava. Isso aí não se diz em inglês. Você tem que fazer uma paráfrase, você tem que acrescentar outras palavras para dizer isso. Então, toda língua tem essa limitação e é por isso mesmo que quanto mais línguas você aprende, mais você entende a sua própria e entende os recursos próprios dela e as limitações dela. Essas limitações, por sua vez, também são recursos. Porque em literatura, você vê, todo escritor lhe esbarra a todo momento com as limitações da sua língua. Né? Tal coisa não se diz em português. Tá certo? Então, por exemplo, em russo não existe o verbo ser. Então, como é que eles fazem para estudar ontologia? Eles têm que fazer um arranjo. Não é isso? Então, para você dizer em russo, isto é uma casa, você diz, eta dom, isto casa. Todo mundo entende o que você quer dizer. Mas daí se você pergunta, e o ser? Em que consiste o ser casa? Fala, bom, aí você vai ter que fazer uma paráfrase, porque não vai dar. Né? Então, todas as línguas, por mais ricas que sejam, e a língua inglesa é, vamos dizer, de uma riqueza oceânica, né? Você vê o dicionário Oxford, tem 20 volumes de 1000 páginas cada uma, é uma monstruosidade, isso é um assinte, é a espécie humana. Ninguém pode saber tanta palavra assim. A maior parte das palavras lá nunca serão usadas, mas elas têm que estar lá porque pode ser que algum dia faça falta. Né? Então, o inglês, como tem uma gramática muito simples, uma estrutura muito simples, pobre até, ele compensa isso com o número de palavras. Então, em português, ao contrário, as palavras não são tantas, mas as possibilidades de construção com esse maravilhoso sistema de verbos e conjunções que nós temos, permite você fazer frases muito complexas que não podem ser traduzidas em inglês, que você tem que picotar. O neguinho faz uma frase de 15, um período de 15 linhas, e em inglês você tem que cortar em vários pedacinhos de 2 linhas. Você vê como é hoje mesmo, a gente estava lá rezando o credo. Né? O credo em português é uma sentença só, do começo até o fim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vírgula, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que ponto final. Né? Em inglês, isso dá mais de 10 frases, todas separadas por ponto. Eles não conseguiriam fazer uma frase tão comprida, ninguém ia entender. Então, todas as línguas têm essas limitações que dão a seu, vamos dizer, também a sua riqueza específica. Se você não aprendeu a manipular tudo isso, se você não conhece as regras de gramática, o vocabulário da sua língua suficientemente, eu digo, como é que você vai saltar daí para aprender relações lógicas puras? Por exemplo, a noção de possibilidade. Então, se você perguntar assim, possibilidades existem na realidade? Ou são apenas uma construção mental que você faz a partir de dados fáticos? Isso é uma questão terrível. Porque você pode dizer, não, possibilidade não existe em si, só existem os fatos. Né? Nós é que conjeturamos possibilidades futuras. Eu digo muito bem. Mas se o Estado, de fato, não contivesse em si mesmo certas possibilidades de desenvolvimento, essas possibilidades jamais se realizariam. Portanto, a palavra possibilidade já tem esta ambiguidade. Ela é algo que você concebe para além da realidade e é algo que, de certo modo, está embutido na própria realidade. Tá certo? Quer dizer, isso deu séculos de discussão. Todo o universo filosófico de Leibniz é baseado na noção de possibilidade. Absolutamente tudo. Então, tem gente que pode dizer, não, mas tudo isso é apenas uma conjeturação, isso é apenas lógica. Né? E não é. Né? Tem um fundamento ontológico, quer dizer, algo da possibilidade existe na própria estrutura da realidade. Então, se você não aprendeu todas as combinações possíveis de palavras segundo a gramática do seu idioma, muito menos você vai captar o conjunto das relações lógicas, das quais você vai precisar para você pensar isto ou aquilo. Então, você vê aqui, os formandos das nossas universidades esbarram já na gramática. O número deles que domina a gramática é ínfimo. Quando as pesquisas mostram que 50% dos formandos são analfabetos funcionais, isso não quer dizer que os outros sejam todos grandes inteligências. Né? E quando você pega os formados, quer dizer, os caras que foram aprovados, você vê que o número de teses que tem erros monstruosos de gramática já na primeira página. Se eu escrever uma tese a meu respeito, um tal de Patchik, ele já começa com um erro de gramática na primeira linha. Né? E daí prossegue outros, e outros, e outros, e outros. Eu digo, bom, então ele não domina a estrutura material do idioma. Como é que ele vai poder dominar o universo de ideias abstratas, relações abstratas, de mera possibilidade que existe em cima disso? É impossível. Agora, ele pode, por exemplo, aprender, vamos dizer, lógica matemática. Mas a lógica matemática é apenas uma silogística. O que é silogística? É o encadeamento das proposições. A ordem linear das proposições que se seguem umas das outras ou não se seguem. A lógica matemática inteira é uma silogística. E a silogística é um fragmento da lógica. O fundamental da lógica é a hierarquia dos conceitos. Ora, você pode fazer uma hierarquia dos conceitos baseada em puros significados convencionais. Por exemplo, nós convencionamos que o conceito de seres vivos abrange e transcende o conceito de animal e o conceito de vegetal. Não é isso? Mas de onde nós tiramos esse conceito? Se eu jamais vi algum ser vivo, e se eu não sou capaz de reconhecer se ele está vivo ou morto, tá certo? Esses conceitos não significam nada. Quer dizer, esta ordem dos conceitos, ela expressa algo da estrutura da própria realidade. Ou então não expressa absolutamente nada. Ora, a ordem dos conceitos significa, você, dado um fenômeno, você saber dentro de quais outros fenômenos ele está para ele poder existir. Por exemplo, se você diz um conceito, vamos dizer, classes sociais ou de um movimento político qualquer, comunismo, fascismo, etc, etc. Ué, isto não existe no ar. Não foi uma coisa que saiu assim, de repente, da cabeça do sujeito, ah, vou inventar o comunismo. Não. Primeiro, Karl Marx não inventou o comunismo, já existia antes dele. Tá certo? Mas a possibilidade de existir esse conceito depende de certas condições histórico-sociais que ele observou e que ele interpretou desta maneira. Deduzindo daí todo um programa de ação. Quais são essas condições que permitem que exista um movimento como o comunismo, como o fascismo, ou como a democracia, qualquer coisa? Bom, aí vem a pergunta, quanto tempo você dedicou a observar esses fenômenos sem entender, antes de entendê-los, de ter um nome para eles, tá certo? Para daí você poder puxar o conceito do comunismo, do fascismo, etc, etc. Eu conheço pessoas, por exemplo, a Marcia Tiburi e o Francisco Raso, eles são capazes de escrever livros inteiros sobre determinados movimentos políticos. A Marcia escreve sobre o fascismo e o Francisco Raso sobre o totalitarismo, sem nenhum exemplo concreto, sem nenhuma bibliografia original, sem citar nenhuma teoria fascista ou nenhuma teoria totalitária. Então é o quê? É uma invenção. Eu invento um fascismo, invento um totalitarismo, e daí tiro conclusões e tenho a presunção de acreditar que essas conclusões se aplicam à realidade. O Francisco Corrado explica isso, dizendo, não, é que não é um estudo histórico, é um estudo filosófico. Mas é evidente que não é um estudo filosófico, porque se esse estudo filosófico se refere a um fenômeno que existe na realidade, bom, ele tem que estar ancorado na realidade de alguma maneira. Eu vejo que, por exemplo, no livro da Marcia Tiburi, Como Conversar com um Fascista, ela define o fascista pela negação do outro. Ou seja, o fascista é aquele que não ouve, não quer ouvir e não dialoga. Eu digo, escuta, mas sem dialogar, como é que eles construíram a teoria do fascismo, meu Deus do céu? Por exemplo, se você pegar o maior teórico fascista italiano, que foi Giovanni Gentili, a obra de Giovanni Gentili é um imenso diálogo com toda a tradição filosófica. Se ele negasse isso, não, não quero ouvir, não quero saber o que disse o tal do Aristóteles, ou Platão, ou Tomás de Aquino, ou Marx, vão todos por Raico Sparta, eu só quero saber do que eu mesmo penso. É? Seria impossível. Ora, a imagem do fascismo como um mero impulso brutal, tá certo? Ela já está superada há mais de meio século, por uma infinidade de estudos. O fascismo, como qualquer outra ideologia, como o capitalismo, como o anarquismo, etc., etc., ele tem uma teoria altamente desenvolvida, integralmente racional, nos seus próprios termos, tá certo? E essa teoria nasce do diálogo. Senão ela não seria possível. Benedetto Croce dizia, não é possível compreender um filósofo sem saber contra quem ele se levantou polemicamente. Ora, para você polemizar com o sujeito, você tem que admitir que ele existe e que ele tem alguma importância. Não é isso? E se você pegar, mas o próprio nazismo, que é uma modalidade específica de fascismo, né? Nascido num lugar com uma conotação racial própria, etc., etc., ele foi antecedido por décadas de teorização. E teorização de alto nível. Né? Como qualquer, como o comunismo também. Quer dizer, nenhuma ideologia pode ser, nenhuma, absolutamente nenhuma, pode ser baseada na negação do outro, na recusa de ouvir, na recusa de dialogar e na negação da própria existência do outro. Isso não tem jeito. Né? Então, algo a respeito do outro você tem de saber, você tem de admitir, no mínimo, a presença dele. Você pode deformá-la, você pode caricaturá-la, etc. Mas algo você tem de saber. Então, é claro que esta negação da existência do outro é um fenômeno que existe. Nós sabemos que existem pessoas assim. A minha própria existência já foi negada tantas vezes. Né? Teve o Milton Temer que disse, do Olavo de Carvalho não se fala. Então, assim, fazer Vaca Amarela, Operação Nacional Vaca Amarela. Então, ele não existe. Então, ele não precisa ser discutido, nem estudado, nem nada, nada, nada. Ué, fizeram isso comigo. Portanto, eu sei que tem gente que faz isso. Eu não me lembro de ter feito isso com ninguém. Eu não me recuso a discutir com nenhum jumento que apareça na minha frente. Tá certo? Tá aí a prova, estou examinando aí o que o pessoal escreve. Então, às vezes tem gente que reclama. Pô, você fica dando atenção para esses caras. Isso é bom, é o que existe no momento, é? Não é isso que é o panorama cultural brasileiro? Se eu não vou falar disso, vou falar do quê? Né? Eu vou discutir aqui Heidegger, Nietzsche, Leibniz, e fica pairar lá em cima. De, bom, eu posso até fazer isso, só que isso não tem nada a ver com a realidade que nós estamos vivendo. É? Então, você vê que essas pessoas elas não alcançam sequer o domínio do que seja um conceito. Porque tomam figura de linguagem, como se fosse conceito. O que o Francisco Raso diz do totalitarismo, o que essa moça diz do fascismo, são apenas figuras de linguagem que expressam o quê? A sua repulsa por certa coisa. E não tem nada a ver com a estrutura real desse fenômeno. Então o sujeito concebe uma coisa que lhe parece horrorosa e daí ele tira conclusões. Eu digo, mas aonde está essa coisa? Ela só existe na sua cabeça. E pior, se você pega o fascista e você o define só por esse traço que você atribui, que não é definidor do fascismo, porque muita gente faz isso, comunistas fazem isso a toda hora, fizeram comigo um tempão, tá certo? Então você está projetando o ódio que você sente de certas pessoas e você está negando que elas tenham uma consistência ontológica própria. Né? Você está definido apenas por um traço que você concebeu e que você projetou neles. Né? Então, olha, você diz que a característica essencial do fascismo é a recusa do diálogo. Eu digo, você tentou dialogar com algum fascista? Por exemplo, com quase com certeza, você me chama de fascista, ou chama Bolsonaro de fascista. Você tentou algum diálogo? Não. E aí, o que diz, por exemplo, outro dia estava aí o Jean Willis, entrevistado num programa, dizendo assim: eu não contesto pessoas, eu contesto ideias das pessoas. Eu digo, sim, você, por exemplo, você quer botar o Bolsonaro na cadeia. Você vai botar as ideias dele na cadeia ou ele, concretamente? Não é isso? Quando ele chamou a polícia para protegê-lo da Beatriz Kisses, foi para protegê-lo contra as ideias da Beatriz Kisses ou para protegê-lo fisicamente daquela senhora tão ameaçadora, assim, do tamanho do Schwarzenegger, que queria estrangulá-lo, né? Então, é claro, é bonito você dizer isso. Eu não contesto pessoas, contesto ideias. É bonito. Só que isso não corresponde a nada na realidade, porque não sabe sequer a diferença entre contestar uma ideia e contestar uma pessoa. Eu sei quando eu estou contestando uma ideia e quando eu estou contestando o direito de uma pessoa exercer o papel dela. Por exemplo, eu acho que o Jean Willis não tem direito nenhum de ser representante do povo. Ele não teve voto. Ele foi para lá por sorte, tá certo? Então, é literalmente um Zé Ninguém elevado pelas circunstâncias, a uma posição que está infinitamente acima da sua capacidade. Então, eu sei qual é a diferença entre dizer isso e contestar alguma opinião do João Luiz, mas ele não sabe. Eu vou dizer, ele jamais contestou uma ideia. Ele não é capaz de distinguir a ideia da pessoa. Então, essa coisa, eu só contesto ideias e não pessoas, é só para parecer bonito. É só uma pose. Ele não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Do mesmo modo, quando a Marcia Tibúrio diz o fascista recusa o diálogo, recusa reconhecer o outro como um ente existente com a sua consistência ontológica própria e o considera apenas como uma função, é exatamente o que ela está fazendo com aqueles que ela denomina fascista. O fascista não tem nenhuma ideia com convicção própria, ele tem apenas a negação do outro, o ódio ao outro. Eu digo, mas nunca existiu um fascista assim. Nem Hitler era assim. Hã? Hitler passou anos decorando, ele sabia trechos inteiros de Nietzsche, de cor. Hã? Agora pergunto eu, existe algum autor que falou mais mal dos alemães do que Nietzsche? Nietzsche considerava que os alemães eram uma raça de cavalos. Ele só respeitava os franceses e os judeus. Hã? E Hitler decorava isso, quer dizer, será que ele não percebeu nenhuma diferença? Era tão burro que ele não percebeu a diferença entre as convicções dele e a do Nietzsche? É claro que percebeu e teve que fazer um arranjo. Portanto, ele teve que levar em conta o outro na sua consistência ontológica própria. Tem aqui o Nietzsche, eu aprecio muito, tem umas coisas que ele diz, eu não concordo, mas essa aqui eu concordo. Eu sei, algum diálogo houve, meu Deus do céu, até na cabeça do Hitler, né? Até na cabeça de Mussolini, que era um verdadeiro jumento. Hã? Então, esta definição que a moça dá do fascismo é uma definição impossível. Baseada no quê? Numa figura de linguagem que expressa um sentimento dela. Hã? E com este sentimento, ela recobre a figura do outro que cessa de existir enquanto tal e passa a existir apenas como uma função na cabeça da Marcia Tibúrio. Ela percebe que ela faz isso? Ela está fazendo isso de sacanagem? Claro que não. Ela não tem a menor ideia do que está fazendo. Esta moça não domina a linguagem o suficiente e muito menos domina a hierarquia dos conceitos. Hã? Muito bem. Agora, veja você. Se você não domina a linguagem, não domina a hierarquia dos conceitos, qual o aparato de que você dispõe para você apreender um fenômeno complexo e inacessível aos sentidos que é a existência de uma ordem social. A ordem social você não pode tocar, cheirar, ver. Você tem que percebê-la através de um tecido de relações, relações, sentimentos, reações, símbolos, etc, etc, etc. Por trás disso, então, você capta alguma unidade que diferencia, por exemplo, sei lá, eu estou aqui nos Estados Unidos, diferencia a ordem social brasileira da ordem social americana. Essa diferenciação é tão grande que eu não conseguiria nem expressá-la em palavras. Eu percebo essa diferença com toda a sua riqueza e complexidade, mas eu só consigo expressar um pedacinho. Mas quando eu expresso esse pedacinho, os outros sabem do que eu estou falando, porque eles também percebem, de algum modo, a totalidade. Tá certo? Ora, quando nós vemos as discussões públicas do Brasil, todas, sem exceção, as pessoas só pegam da ordem social dois aspectos. Um, a ordem legal. Tem uma Constituição, tem uma estrutura do Estado legalmente constituída, etc. E, por outro lado, você tem o esqueminha marxista tradicional das classes sociais. É só isso que você pega. Eu digo, mas escuta, dada uma ordem jurídica e classes sociais, você tem uma sociedade? É claro que não. Isso é uma metonímia. Você está designando uma totalidade por duas das suas funções. Essas funções, para elas existirem, é preciso que exista muita coisa antes. Por exemplo, tem de existir um território a raios. Né? Você tem uma disposição geográfica na qual as pessoas se colocaram e a partir do qual tentaram criar, vamos dizer, relações econômicas, sociais, etc, etc, etc. Quanto da estrutura social depende do território? Por exemplo, é a mesma coisa você. Eu lembro da figura lançada pelo Vianna Moog. Quando você entra numa floresta americana, você tem árvores bastante separadas. Você enxerga até o fundo, você enxerga o horizonte através das árvores. Agora, quando você entra na floresta amazônica, você não enxerga 10 centímetros para dentro. É a mesma coisa você iniciar uma sociedade num território desse e no outro? É claro que não. É a mesma coisa você iniciar uma civilização numa terra fértil ou num deserto? Não, não é a mesma coisa. Então, agora, cadê? Na ordem jurídica e no esqueminha das classes sociais, cadê o território? Não tem território, gente. Hã? Pergunto eu, quantos dos traços e dos hábitos, dos costumes, dos valores de uma sociedade depende do território? Um montão. Então, primeiro, tudo que as pessoas dizem se refere a algo que está no território. O relevo, a vegetação, o solo, os animais, as plantas, etc, etc, etc. Tudo isto, quer dizer, é o quadro dentro do qual as pessoas raciocinam. Em segundo lugar, ninguém começa uma civilização do zero, sempre traz algo de outra civilização. Que algo é esse? Quais são os valores, qual é a língua com que os camaradas, da qual os camaradas dispunham quando chegaram ao território? Essa língua, por sua vez, lhes dava instrumentos de comunicação suficientes para dar conta do território? É claro que não. Por exemplo, o neguinho desembarcava, vinha lá o cara de Portugal, desembarcava no Brasil e ele via lá uma multidão de plantas e bichos e acidentes geográficos para os quais ele não tinha nome. Claro que ele podia perguntar para os índios. Então o índio dizia uma palavra, Nhangatuba. Já tá bom, isso fica sendo Nhangatuba, não sei o que é, mas é o nome que eles dão. Você imagina quantas palavras novas os portugueses tiveram que aprender dos índios ou inventar para simplesmente poder se comunicar a respeito do território onde estavam. Isso tudo não existe. Só existe a Constituição, o Código Penal, o Código Civil e as classes sociais de Karl Marx. Isso quer dizer que pessoas que não têm o domínio da gramática e não têm o domínio da ordem dos conceitos, embora possa ter o domínio da silogística, que é a parte mecânica da lógica e que pode ser computadorizada facilmente, e aliás é, com vantagem, um computador faz uma dedução muito melhor que qualquer um de nós, o computador faz deduções e cálculos tão longos que nenhum ser humano consegue acompanhar. E ele foi inventado para isso e faz isso direitinho. Só que isso não tem nada a ver com a ordem dos conceitos. Um computador pode criar a ordem dos conceitos? Não, porque isso depende da experiência humana real, que o computador não tem. Então, se o sujeito não domina a gramática e a ordem dos conceitos, ele não consegue captar sequer a noção de ordem social. A noção que ele tem é metonímica. Portanto, constitui inteiramente de figuras de linguagem que ele acredita piamente serem conceitos descritivos apropriados. Agora, você imagina o que são milhares de pessoas dando palpite nesta base. É para enlouquecer todo mundo. Claro que alguns se refugiam no domínio específico da sua profissão. Por exemplo, o sujeito é um advogado, é um jurista. Então, ele discute só aquele aspecto jurídico. E ele não vai errar muito. Por quê? Porque o que ele fala é compreensível aos outros juristas e advogados. Mas isso se refere a coisas do mundo real? Não. Se refere pragmaticamente a procedimentos da própria classe profissional envolvida. Então, por exemplo, se você... Bom, não tem nenhum juiz ou advogado que não sabe o que é um embargo infringente. Todos sabem. Mas existe embargo infringente? Não, embargo infringente é uma coisa que alguém faz, que outro profissional da mesma área faz. Não é isso? Então, toda a linguagem científica é constituída dessas coisas. É a manipulação pragmática de certos atos e procedimentos comuns a uma comunidade de ofício. Não é um conjunto de nomes de coisas. E não é uma descrição do universo objetivo. Então você pode se refugiar na sua linguagem científica, porque ali você está seguro. Mas você está seguro somente dos procedimentos próprios àquela comunidade. Isso não tem nada a ver com a realidade. Então, por exemplo, você pode decorar o Código Penal inteiro. Saber todos os crimes, todos os delitos, as suas definições e as penalidades respectivas. Agora, de repente aparece um acusado na sua frente e você, como juiz, tem que decidir se ele cometeu aquele crime ou não. Daí você apela a um negócio chamado tipicidade. Vamos ver se a conduta dele foi típica. Muito bem, mas qual conduta? Tem algum tratado de direito penal que descreva a conduta do seu fulano ou seu ciclano? Não, não tem. Esses são dados que você tem que obter da realidade, da percepção sensível, dos testemunhos, etc., etc., e na qual a ciência do direito inteiro não te socorre em absolutamente nada. Então, porque a conduta real de um criminoso não é uma conduta penal. Ela se torna penal quando vista sob o ângulo do penalista. Só deste ângulo. Mas, por exemplo, ela tem, vamos dizer, antecedentes psicológicos, emocionais, inconscientes, etc., que escapam formidavelmente da mera possibilidade descritiva da ciência do direito e tem que apelar a outras ciências, talvez. A quantas? Um número indefinido. Psicologia, sociologia, geografia, linguística, etc., etc. Ou seja, o conjunto das ciências existentes. Então, por exemplo, o sujeito dá um tiro no outro. Isso aí envolve, então, elementos balísticos que estão formidavelmente fora do alcance da ciência do direito. Você consegue descrever juridicamente o trajeto de uma bala? Não, você tem que apelar a uma outra ciência. Agora, pega a balística inteira. A ciência da balística permite explicar por que o sujeito acertou e não errou? Não. A balística só estuda a relação entre um disparo e um alvo. A infinidade de circunstâncias que pode fazer você errar ou acertar, bom, ela tenta abranger alguns, não para descrever a situação como um todo, mas para permitir a sua manipulação. Por exemplo, um atirador experiente leva em conta a direção e velocidade do vento. supondo que seja um tiro a longa distância, pode haver um desvio, tá certo? Então, sujeito, mede o vento. Diz, ah, eu preciso mirar aqui um centímetro para cá, dois centímetros para lá. Diz, sim, mas por que estava ventando? Por alguma razão estava ventando. O vento não venta porque sim. Né? Isto ultrapassa infinitamente a ciência da balística. E isso faz parte da realidade concreta. Não é isso? Então, por exemplo, lendo os livros do Jim Corbett, que eu adoro os livros dele, que é um grande, grande caçador de tigre, você vê que para você, um tigre mora num território de, sei lá, 200 quilômetros quadrados. Então, vamos dizer, ah, vou caçar tigre. Eu digo, não. Primeira coisa é que achar o tigre. É? E isso é de uma dificuldade monstruosa. É? Então, a quantidade de conhecimento que o sujeito precisa ter ultrapassa qualquer formação científica que ele possa ter. Então você sabe, por exemplo, que certos pássaros, quando vem o tigre, começam a piar de que nem os desesperados. E, bom, de repente uma raça de passarinho que você não conhecia, você não sabe o que ele vai fazer. É isso? Então, você imagina também a variedade das marcas que um bicho andando pode deixar no mato. No chão, nas árvores, nas folhas, etc. Alimento que ele deixou ali pelo pedaço. Quer dizer, é uma coisa que não termina mais. Então, isso aí só se resume num treco que... Ortega, você falava, nós precisamos criar uma ciência da experiência da vida. É claro que é uma coisa hiperbólica. Essa ciência é quase impossível, tá certo? Mas tem muita coisa que se chama experiência da vida. Né? O Theodore Porter, no livro sobre as quantidades, a crença nos números, ele explica que para você aprender a manipular um aparato científico qualquer, que não precisa ser tão complicado quanto um reator atômico, pode ser um simples bisturi, tá certo? Isso depende do aprendizado pessoal, no qual o seu instrutor não conseguirá verbalizar tudo o que ele tem a transmitir a você. Ele pode dizer, você faz assim. Você tem que olhar ele fazer, captar a intenção, muda dele e fazer igual. Ou seja, você tem uma margem de comunicação não verbal imensa, sem a qual as ciências são impossíveis. E que, no entanto, faz parte da prática diária. Então, você imagina essas deficiências. Quer dizer, o negro não tem o domínio da gramática, não tem o domínio da ordem dos conceitos, não é capaz de saber, por exemplo, se um conceito está dentro do outro, isto quer dizer que os objetos respectivos estão dentro do outro rigorosamente? Por exemplo, nós sabemos que o conceito de seres vivos abrange animais e vegetais, mas existe uma infinidade de seres que você não sabe se estão vivos ou não, se eles fazem parte do orgânico ou do inorgânico. E isto é uma verdadeira maravilha, porque mostra o hiato intransponível entre linguagem e realidade. Então você fala o nome de certos entes, por exemplo, na biologia marítima tem vários desse tipo, você não sabe se eles são animais ou outra coisa, né? Mas as pessoas sabem que elas estão lá. Ele sabe do que você está falando quando se refere a eles. Então, sem esta comunicação não verbal, seria impossível. Você ia pegar a ordem dos conceitos e se apegar a ela como se ela fosse a tradução perfeita da ordem da realidade, coisa que ela jamais pode ser. A lógica inteira não funciona se você não tiver a experiência da realidade e não tiver a memória dessa experiência. E se essa experiência não transcender infinitamente o quadro lógico que você tem. Toda essa percepção tem que ser desenvolvida pela educação, gente. É? Claro que o ser humano nasce com a capacidade para aprender isso, mas se a educação não desperta, é a mesma coisa que, por exemplo, todo ser humano nasce com a capacidade de andar de bicicleta, supondo que tenha as pernas perfeitamente funcionais. Mas quer dizer que se ninguém ensinar ele a andar de bicicleta, ele nunca tentar, ele vai aprender sozinho, vai aprender espontaneamente? a montar na primeira bicicleta e sair andando? Por exemplo, eu vi uma coisa extraordinária. O meu filho, o Gugu, a gente tinha uma piscininha dentro de casa e todos os meninos iam nadar. O Gugu não nadava, ele ficava sentado, olhando, olhando, olhando, olhando. Gugu, não vai nadar? Não. Chega um dia onde ele pulou na água e saiu nadando perfeitamente. Bom, é um cara que aprende por observação, sem o esforço muscular respectivo. Não é isso? Mas a maioria não é assim. Eu mesmo jamais conseguiria aprender a nadar desse jeito. Eu tive que me afogar várias vezes. Tá certo? Não adiantou olhar, não aprendi nada olhando, eu tive que tentar por mim mesmo. Mas ele aprendia com os olhos. Tá? Você tem imensa variedade de possibilidades humanas aí. Né? Então. Vamos dizer, esse senso dessas ambiguidades, dessas tensões, isto é o principal de todo aprendizado. E isso não é inteiramente comunicável por palavras. É aludível por palavras. Mas só funciona se você tiver a mesma experiência. É isso? Então. Quando o aprendizado se dá eminentemente pela transmissão da palavra escrita, o risco de um hiato, de um abismo entre palavra e experiência se torna imenso. Imenso, imenso, imenso. Então, muito bem, essas pessoas não têm condição de aprender o que é uma ordem social. Só apegam metonimicamente e não sabem que é metonímico. Eles pensam que as coisas que eles estão falando são reais. Né? Como é que essa pessoa pode pegar em seguida a noção de uma ordem cósmica que abrange a ordem social? A ordem cósmica para eles são apenas as leis da física. No máximo, se ele souber as leis da física, não é isso? Eu digo, mas as leis da física são a ordem cósmica? Não. Elas são a expressão de uma ordem cósmica que nós sabemos que existe, que tem de existir, mas que nós não apreendemos diretamente. Que nós podemos vislumbrar, às vezes, com uma imensa dificuldade de expressar aquilo. Por exemplo, toda a questão do simbolismo natural. Eu já expliquei isso há muito tempo numa apostila chamada Tripla Intuição. Todos nós sabemos que, universalmente, a luz simboliza a consciência, a inteligência. Mas por que que é assim? Você não consegue pensar no escuro? Né? Ou é por um motivo muito simples. Se você recuar a tempos imemoriais, você vai chegar a uma época em que o ser humano não tinha nenhum domínio dos meios de iluminar o ambiente. Quer dizer, quando havia luz natural, ele enxergava, quando a luz natural sumia, ele não via nada. Então, isto quer dizer que ele tomar consciência da luz é o mesmo ato que ele tomar consciência de que ele está enxergando. Então você tem inseparavelmente uma intuição física, externa, e uma intuição interna, as duas inseparáveis. Então, isto é um exemplo de simbolismo natural. Existem milhares de outros simbolismos naturais. Por exemplo, quando você vê, quando associam, por exemplo, a Lua ao fenômeno do transcurso de tempo. Não é isso? Essa percepção da luz, do sol, é uma coisa instantânea. Mas, e a lua? Como é que você vai saber que aqueles vários objetos que aparecem no céu com figuras diferentes, aparecem e desaparecem, são o mesmo? Você tem que ter observado o ciclo várias vezes. Portanto, sem tempo, meu filho, você nem entende o que é lua. Esse é outro exemplo de simbolismo natural. E assim por diante, existem inúmeros simbolismos naturais. Eles podem divergir um pouco conforme a região, conforme a paisagem, etc., etc., mas existe um núcleo de simbolismo natural, cuja presença é absolutamente inegável. Como é que eu posso tentar conceber algo da ordem cósmica sem perceber esses simbolismos naturais, ou sem nunca ter pensado no assunto? Se eu acredito que todos os simbolismos são criações culturais do ser humano, totalmente arbitrárias e desligadas da realidade física, bom, eu terei de concluir que todo o simbolismo universal é apenas uma arbitrariedade humana E quando eles construíram civilizações inteiras baseadas nisso, essas civilizações não poderiam ter durado 2 semanas. Quando você vê aqui, existem civilizações inteiras baseadas na interpretação de símbolos naturais, como a civilização egípcia, por exemplo. Como é que eles conseguiram durar tanto tempo? Se toda a noção que eles tinham do significado e da ordem das coisas, da ordem cósmica, que a ordem social tentava imitar, era tudo puramente inventado, era gratuito. Isso não é possível, né? Pergunto eu, quantos estudiosos de ciências sociais no Brasil chegaram a pensar nisso por 5 minutos? Eu não conheço nenhum. Pode ter algum, claro, não nego, toda universidade sempre tem um ou dois carinha inteligente que fica bem quietinho no seu canto para não incomodar os outros e que está pensando coisas que ele mal pode comunicar para o seu meio. Tá certo? Agora, se não tem sequer a noção da ordem cósmica, como é que você pode ter a noção de uma ordem divina? Se você pensa a ordem cósmica, bom, ela abrange o universo inteiro. Mas com certeza, ela se fundamenta em certas relações de possibilidade que transcendem o próprio universo. A lógica é o quê? É a estrutura da possibilidade universal. Então, as relações lógico-matemáticas que vigoram no universo são independentes da existência desse universo. Elas são eternas. 1 mais 1 vai dar 2 em qualquer universo concebível. Tá certo? Não tem nenhum universo onde 1 mais 1 possa dar 3. Então, isso quer dizer, esse conjunto de relações, da mera possibilidade, antecede e transcende a existência do universo. E é isso que eu estou me referindo quando falo ordem cósmica, ordem divina. Ora, para qualquer filósofo da antiguidade, a existência desses vários níveis era uma coisa óbvia. E hoje, quando você fala ordem divina, as pessoas pensam, não, isso aí é crença religiosa. Então, muito bem, pode ser uma crença religiosa, mas toda crença implica algum conhecimento sobre a realidade. Conhecimento que das duas uma, ou é verdadeiro ou é falso. Por exemplo, se você pegar uma religião inteira, olha, aqui você tem um conjunto de dogmas ou de crenças. Eu digo, bom, pelo menos uma parte deles se refere à estrutura da realidade. Que é verdadeiro ou falso? Você conhece alguém que coloca esse problema? Na hora que você define as religiões como sistemas de crenças ou produtos culturais, você fez a abstração da validade ou falta de validade cognitiva. Ou seja, você fez com a religião inteira o que a Marcia Tiburi diz que o fascista faz com os outros. Você negou que aquilo tem uma consistência ontológica própria. A religião passa a ser apenas aquilo que você carimbou em cima dela. Quer dizer, do ponto de vista do seu doutor em ciências sociais, as religiões são apenas sistemas de crenças, são produtos culturais. Elas não têm nada a ver com a esfera do conhecimento que é exclusivo das ciências. Quer dizer, bom, isto quer dizer que o conjunto do que as religiões dizem não tem nenhuma referência à realidade, não tem nenhuma pretensão de validade fática. É claro que tem. E se você não examina as religiões sob este aspecto, você não as compreende de maneira alguma, você as compreende só como criações culturais, né? Portanto, como arbitrariedades. Ora, baseado neste conceito, como é que você pode saber se uma religião é verdadeira ou falsa? Não tem como saber. Então você as decreta como falsas precisamente porque você não quer estudá-las. Isso está fora da nossa área. Nós só as consideramos como sistema de crenças, como, portanto, como parte da estrutura social. E, portanto, se é isto o universo da crença, é o universo da arbitrariedade humana e nada tem a ver com o conhecimento. Ele disse, mas foi você que as excluiu do mundo do conhecimento. Foi você que disse que não vai examiná-las do ponto de vista de veracidade ou falsidade. E em seguida você proclama a falsidade. Isso é um erro quase universal, não é no Brasil só, é no mundo inteiro. Richard Dawkins faz isso, Daniel Dennett, todos esses caras fazem isso. Então, a coisa principal em qualquer religião é saber se algo da estrutura, da realidade, ela captou. Bom, quando você estuda metafísica hindu, o que quer que você pense dela, é absolutamente inegável que algo da estrutura da realidade é algo muito sério, eles conheciam. Hã? Então, isto quer dizer, pessoas que não dominam a linguagem, não dominam os conceitos, não conseguem captar o que é uma ordem social, não conseguem captar o que é uma ordem cósmica e muito menos uma ordem divina, estão o tempo todo dando palpite sobre religião, moral, política, etc, etc, etc. E para que serve isso se não para lançar uma confusão monstruosa, miserável na cabeça de todo mundo? Ou seja, para um idiota fabricar outros idiotas iguaizinhos. Né? Eu digo, por exemplo, você vê o número de pessoas que têm opinião sobre um treco chamado pecado? Todo mundo tem alguma opinião. Não é isso? Se você pegar essas pessoas e dizer o que é um pecado? Pecado é uma conduta que tal ou qual sociedade, ou tal ou qual religião, decreta como errada, inconveniente, maligna, criminosa, etc, etc. Eu digo, bom, mas espera aí. A conduta é errada em função do quê? Da ordem social? Me prove que certos pecados trazem algum dano à ordem social. Mais ainda, elas podem trazer dano a uma ordem social que será destruída e substituída, talvez, por uma ordem social melhor. Então, isso quer dizer que haverá inúmeros pecados que são socialmente úteis. Não é isto? Alguém pode negar isto? Por exemplo, o pecado da usura. Sem o pecado da usura não teria surgido jamais o capitalismo moderno, meu Deus do céu. A gente estaria tudo morrendo de fome. Então, foi socialmente útil. Portanto, esta definição do pecado como algo que é prejudicial à sociedade simplesmente não funciona. Quando você vai examinar, por exemplo, a doutrina cristã do pecado, eu digo, não há nada na doutrina cristã do pecado, nada, nada, nada, nada, nada, que você possa compreender fora da noção de um destino post-mortem do cidadão. A mentalidade simplória pode dizer, ah, dizem-se que se você fizer tal coisa, Deus vai castigar você no outro mundo. Mas por que Deus vai me castigar no outro mundo? Por exemplo, eu como a mulher do vizinho e digo, bom, Deus vai me castigar no outro mundo. Por que ele vai me castigar no outro mundo? Se não existisse nenhuma conexão entre esta conduta e o destino do ser humano numa outra dimensão de realidade, por que Deus iria me castigar, ó raios? Ademais, a própria noção de castigo é uma metonímia. Se Deus vai castigar você por isto, você tem certeza do que você está falando? É disto realmente que se trata? Ou ao contrário? O seu pecado traz já um dano para o seu destino post-morte, mesmo que Deus não te castigue, mesmo que ele não queira te castigar. Existe esta relação ou não? A maior parte das pessoas, como não tem essas condições, ou não tem sequer imaginação para conceber o que poderia ser a existência do ser humano num outro plano. Quando já se não concebe nem a ordem social daqui, como é que eu vou conceber a existência paradisíaca infernal? E bom, é mais fácil eu dizer logo, ah, o céu e o inferno não existem. Bom, eu não sei se eles existem, mas para dizer isso eu tenho que pelo menos saber o que são. Tem que entender o que estavam querendo dizer com estas expressões. Tá certo? E preciso saber se essas expressões, com o seu respectivo significado, têm um referente, não têm um referente, ou estão se referindo a coisas erradas. Então, isso aí requer um pouco de imaginação. Como que o ser humano qualifica a sua imaginação para ele poder conceber algo de um outro plano de realidade? O ser humano nasce pronto para isso? Nasce maduro para isso? O neguinho nasceu, está lá sujando as fraldas, né? E ele já tem uma noção do que é a vida post-mortem, etc. entre tudo que nós sabemos aqui e o que possa ser uma existência celeste, existe um hiato quase intransponível pelo seguinte fato. Todas as percepções sensíveis que nós temos são instantâneas e fragmentárias. Todas, absolutamente todas. Não tem uma única percepção contínua. É tudo picotado. Você não ouve um som continuamente, você não capta o estímulo visual continuamente, você não tem um gosto continuamente, você não tem uma impressão táctil continuamente. É tudo picotadinho. Muito bem, então, eu estou ali vendo um gato. Eu tenho várias percepções visuais picotadas dele. Eu não tenho uma visão do gato, tenho várias. Né? E, no entanto, eu sei que entre uma percepção, por exemplo, enquanto eu dou uma piscada, eu sei que o gato não cessou de existir. Né? Só que a realidade deste gato me é inacessível. Eu só tenho as percepções dele. Me é inacessível sensorialmente. Então, alguma coisa o gato é, continuamente. Embora eu só perceba descontinuamente. Essa é uma das experiências fundamentais do ser humano. Não é isso? Então, eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha até hoje, miopia no olho direito e hipermetropia no esquerdo. Quer dizer que eu via duas coisas completamente diferentes. Só corrigiu quando botou óculos. E eu tinha uma coleção de tartarugas. 8 tartarugas. Eu tinha infecção pulmonar, uma bronquite, coisa assim, e as velhas diziam que tartarugas eram boas para isso, então todo ano meu pai me dava uma tartaruga nova. Ele passava cola no lombo da tartaruga, enchia de purpurina e colocava um lacinho. E no dia de Natal eu recebia mais uma. A chefe dela chamava-se Biju. Os outros não lembro o nome. Então eu botava as tartarugas no tanque para nadar. E eu ficava olhando e olhava com um olho e olhava com o outro. E de, oh, raio, elas são assim ou assim? Né? Até que um dia me ocorreu uma ideia brilhante. Eu falei, olha, quando olha assim é de um jeito, quando olha assim é do outro. Mas tem uma coisa que permanece igual, a direção para onde elas estão indo. Se elas vão para a esquerda, os dois olhos vêm para a esquerda. E se vão para a direita, também eu vejo para a direita. Então, existe uma ordem geométrica. Né? Esta ordem geométrica é constante. Eu não a percebo com os olhos, percebo com uma outra função, que é a função abstrativa que falava Aristóteles. Quer dizer, você capta a forma essencial da coisa, que está dada nela, mas que é só a inteligência que capta. E esta forma intelectual, ou essa forma essencial, estrutura aquele objeto para mim. Então existe uma forma essencial do gato, uma forma essencial da tartaruga, uma forma essencial do movimento da tartaruga, tudo isso a gente vai captando com inteligência. Através dos sentidos, mas para além dos sentidos. Esta operação é instantânea. Não é que você capta primeiro, né, a pura figura física e depois você faz essa abstração. Não, isso é instantâneo, no próprio ato de ver. A percepção sensível já tem a inteligência embutida nela. Senão seria impossível, quer dizer, primeiro eu tenho só a percepção sensível, da qual não entendo nada, e depois que acaba a percepção sensível eu entendo. Fala assim, não vai dar, meu filho. Né? Então, através, vamos dizer, da constante meditação, vamos dizer, da percepção sensível, da inteligência, do processo abstrativo e da percepção de formas mais sutis, da realidade, é assim que se desenvolve a inteligência humana, meu Deus do céu. Este é o aprendizado. E todo mundo tem que passar por isso. Mas, meu filho, se você não dominou nem a gramática, não dá nem para você entender o que eu estou falando agora. Então, você imagina, se eu não consigo pegar, sequer perceber com sentido, sequer a forma permanente de um gato, eu só percebo por um ato de abstração. Como é que eu poderia captar uma outra modalidade de existência na qual tudo é permanente? É quase impossível. Tudo chega a mim através de percepções fragmentárias. E eu, através de um ato de abstração, eu apreendo aquilo. Mas eu só apreendo na esfera conceitual, eu não vejo. Eu sei que está ali, mas não vejo. Agora, como é que eu faço, por exemplo, eu quero conceber, sei lá, uma única existência eterna? A de um anjo, por exemplo. Como é que eu faço? A igreja diz, existe uma preparação para isto. Você reza, confessa, comunga, pratica as virtudes, corrige seus pecados, etc. E você a pouco vai conseguindo a concentração espiritual para você conceber um pedacinho disto. Agora, eu acho que isso funciona. Pela minha experiência, funciona. Você tem toda a experiência dos santos, dos místicos, dos profetas, etc., dizendo que isso funciona. Como é que você vai saber sem você tentar nunca? Não vai saber. E é justamente as pessoas que não vão saber, são as que já têm a opinião pronta. Claro, uns acreditam porque ouviram dizer que sim. É o que o Papa disse, o Padre disse, o Pastor disse. Tá bom, já é. Talvez isso facilite para que eles tentem, mas não vai passar daí. E tem uns que também negam, porque alguém disse para eles que não existe. Mas ninguém colocou seriamente o problema. Então, as discussões públicas sobre religião, o problema é tudo baseado nisso. Está aí o seu Leandro Espiritual, escreveu um livro inteiro sobre o pecado. E o que ele sabe a respeito de pecado, meu Deus do céu? Ele acha que pecado é uma conduta feia. Um ato feio. Eu digo, não, meu filho. O que parece feio ou maligno aos olhos humanos, Deus pode ver de um outro jeito. O pecado é por pecado em função do seu destino eterno e não da conveniência momentânea. Por exemplo, se eu comi a mulher do vizinho, eu posso estar fazendo um favor para ela, coitado. O marido deixa ela lá largada, faz 40 anos, né? Sai para a gandaia, vai comer as prostitutas e deixa a mulher lá no toco. Daí um dia a alma bondosa do sedão vai lá e faz amorzinho à mulher. Ela vai ficar grata. Quer dizer, no plano terrestre não foi mal. Deus é que vai ver as coisas do outro jeito. Dizendo, olha, isso pode ter sido útil ali no plano terrestre, mas o fato é que eu não fiz você para você desfrutar só do plano terrestre. Eu fiz você para ter um destino eterno. E nesta outra escala, a sua conduta pode te prejudicar. Só nesta outra escala, gente. Claro que há pecados que trazem um prejuízo imediato para a pessoa. Tá certo? Físico, terrestre, mas muitos não. Não é isso? Então por que eles são pecados, ó raios? Não é em função da ordem social. Não é em função de usos e costumes. É em função de uma outra concepção. A que você não tem acesso muito fácil. E que se você não busca, então se você não buscou, você não tem direito nenhum de ter opinião a esse respeito. Eu acredito piamente que o direito de opinar é proporcional ao tempo de atenção que você deu ao assunto. Se você pensou 5 minutos, você tem o direito de opinar durante 5 milionésimos de segundo. Então, se já ouvi sua opinião, não precisa falar mais. Se você dedicou 1 ano, fala, bom, já dá para a gente ouvir você 5, 10 minutos. Agora, tem pessoas que estão pensando no assunto há 20, 30 anos. Elas merecem ser ouvidas, porque elas dedicaram algo da sua atenção seriamente, sinceramente, àquilo. Então, o que elas estão falando pode nem ser verdade, mas pode ser um indício valioso. Ora, eu pergunto assim, no Brasil, quantas pessoas têm esse senso de, ao ouvir um sujeito, saber se ele está falando de algo que ele realmente meditou, pensou, sentiu, experimentou, ou se apenas combinou palavras bonitinho para dar uma boa impressão? As pessoas não têm mais esse senso. Se tivessem, não ouviriam 2 minutos a Márcia Tibúrio, ou Leandro Espiritual, ou Clóvis de Burros, nem que tudo isto é mera combinação de palavras para dar um efeito. Então, é uma arte da manipulação de sons, é uma espécie de prestidigitação, uma arte circense, na verdade. Isto eu vejo como um fenômeno geral no Brasil. praticamente todos os formadores de opinião em todas as áreas estão fazendo isto. O Brasil já perdeu este senso da linguagem. Nos anos 50, 60, todo escritor, todo, sem exceção, tinha o senso de se uma determinada construção era postiça ou autêntica. Né? E é nisso que, com base nisso é que se fazia o julgamento literário. Né? Quer dizer, a narrativa literária, ou a expressão poética, ela tinha que ter algo, vamos dizer, da experiência originária. Né? E não da simples imitação de alguma construção verbal aprendida. Todo escritor tinha isto. Hein? Você lê, por exemplo, Graciliano Ramos tinha isso ao ponto do enervamento completo. Ele tinha crise de nervos. Quando ele escrevia um treco que ele dizia, ih, está soando falso. Hein? Ele não aguentava isso. Hein? Outros nem tanto, mas mais ou menos todos tinham. Agora ninguém mais tem. Você vê as construções mais postiças, mais forçadas, mais idiotas do mundo. As pessoas leem e não sentem e acham bonito. Não é isso? Então, gente, é o seguinte. Eu estou preparando vocês, não é para um movimento político. Não é para tomar o poder, tá certo? Não é para fazer o impeachment da Dilma, tá certo? Eu estou preparando vocês para que vocês varram do ambiente cultural brasileiro esta geração de picaretas, imitadores, palhaços, papagaios. Um país não pode sobreviver com gente assim dominando o debate público. Não pode. Hã? Porque nada tem poder de preensão sobre a realidade, meu Deus do céu. Sem a linguagem nós não conseguimos fazer isso. Se não dominamos sequer a linguagem, como é que vamos dominar o destino de um país? Hã? É o que você não consegue pensar, você não consegue fazer. E é este o problema do Brasil. É claro que alguns que têm vocação para a luta política se dirigirão a isso e fazem muito bem. Só que, se este é o seu caso, se você quer entrar na luta política, em 99% dos casos a pessoa fala, não, eu tenho que entrar, participar da política, então vou me candidatar a vereador, vou entrar no partido tal, etc, etc. Eu digo, mas isso não é política, meu filho. Né? Isso é apenas política eleitoral. E a política, você chamar a política eleitoral de política é metonímia. Né? A política é o exercício do poder. Né? Poder significa o seguinte, quantas pessoas te obedecem? Não é qual cargo você ocupa. O sujeito pode estar na presidência da República e ninguém obedecê-lo. Hã? Então, eu tenho um amigo, não vou dizer o nome, mas muita gente vai saber quem é. Era um empresário, estava criando uma liderança empresarial poderosíssimo, quer dizer, era um grande formador de opinião. Daí chega um dia que ofereceram um ministério para ele. Acabou a carreira dele. E ali onde ele estava tinha poder. Como ministro ele tem um cargo. Como ministro, como deputado, como senador, você tem um cargo. O verdadeiro poder está no contato com a sociedade humana, né? E com a criação de uma liderança. Quer dizer, a liderança significa que as pessoas confiam em você e te obedecem, de algum modo. Ou você quer isso, ou você quer um cargo, meu filho. As duas coisas ao mesmo tempo, vou lhe dizer, é quase impossível. Por quê? Uma liderança pessoal se exerce diretamente. O neguinho chega num lugar, fala, e todo mundo sabe que ele fala com autoridade, que é uma pessoa confiável, então eles acreditam e obedecem. Agora, se o neguinho fala em nome de um cargo, ele não está falando em nome próprio, ele está falando através de uma rede de canais que o sustentam lá e com a qual ele tem um monte de compromissos. É? Então, isso quer dizer, o simples fato de você ter um cargo eletivo ou nomeado já tira 90% da sua autoridade. É? Então, o que é importante é criar liderança pessoal na sociedade humana, nas igrejas, nos sindicatos, nas escolas, centros acadêmicos, todas as organizações da sociedade civil, no seu bairro, né, na sua rua. Isso é que é fazer política. Né? Política eleitoral é uma casquinha. Então, se você quer entrar realmente na luta política e não apenas na nomenclatura, né, eu posso te dar uma orientação. Ela, eu vou dar um curso disso. Eu anunciei já um curso que vai ser uma guerra cultural, história e estratégia. Essa semana eu vou anunciar o programa do curso. É para estas pessoas. Não são todas, evidentemente. Todo mundo pode ter interesse nisso, claro. Mas não quer dizer que todos vão se dedicar a isso como projeto de vida. Né? Mas se esse é seu projeto de vida, bom, eu tenho alguma coisa a lhe ensinar isso, porque eu tenho décadas de experiência de luta cultural bem sucedida, gente. Né? Eu entrei nisso em 93 com o livro Nova Era Revolução Cultural, em 96 com o Imbecil Coletivo. O Imbecil Coletivo sozinho bastou para quebrar a hegemonia intelectual da esquerda. Eu distingo hegemonia intelectual e hegemonia cultural. Hegemonia cultural é o controle dos canais de difusão, mídia, editoras, etc. Controle material. Né? Hegemonia intelectual é a posse das ideias mais abrangentes e da linguagem na qual todo mundo tem de falar, porque não há outra linguagem disponível. Isto eu destruí completamente. Né? Ainda não se formou uma outra linguagem, mas todo mundo já sabe que a linguagem estabelecida da esquerda são um bando de chavões, que não funciona, não diz a realidade, só serve para mentir. Todo mundo já percebeu isto. Pessoas sem instrução percebem isto. Antes ninguém percebia. Quem foi que quebrou isso? Fui eu, sozinho. Não veio Reinaldo Azevedo dizer que ajudou. Você nem entende isso aí. Rapaz. É? Inclusive porque ele é um especialista em usar os chavões de esquerda. É? Quando ele fala, tal coisa é antidemocrático, etc, etc. Temos aqui o Estado de Direito, a mesma linguagem, só chavão, gente. É? Tem pessoas que sabem escrever sem chavão? Tem. O Paulo Briguet escreve sem chavão. O Rodrigo Gurgel escreve sem chavão. Só que eles não estão na luta política. É outra coisa. É. O Yuri Vieira escreve sem chavão. A Lorena Miranda. Lorena Miranda Cotlac. Escreve sem chavão. Só que ela está fazendo poesia, não está na luta política. Na esfera da guerra cultural, eu acho que não tem ninguém preparado. Ninguém sabe ainda o que é isto. As pessoas que entram com ideias boas, elas não têm uma ideia da guerra cultural. Então, são pessoas que têm a formação jurídica, ou literária, ou isso, filosófica, blá, blá, blá, e não entendem. Guerra cultural é uma disciplina, meu Deus do céu, e tem que ser aprendida. E tem que ser aprendida com quem inventou? Quem inventou? Os comunistas. Então, eles sabem fazer. E você pode aprender com eles. E você pode fazer melhor do que eles. E eu, cara, não é para me gambar, como diria o Lula, mas eu fiz uma sozinho e ganhei. Né? E continuo fazendo até hoje. Hegemonia intelectual, esquerdista, acabou. Sobra a hegemonia cultural, quer dizer, o domínio das instituições e canais materiais. Isso eles ainda têm. Isso eu não posso derrubar sozinho, nem pretendi. Um dia vão perder. Mas para isso é preciso muita gente preparada. Então, muito bem. Ficou tudo claro? Vou fazer, ó, dá tempo de fazer as perguntas? Ou ficou muito tarde? 10h30. É? Respondo pergunta ou não? Pergunta para a Roxane, ela manda em mim. Tá bom, então vamos responder. Daqui 10 minutos nós voltamos. Então vamos lá. Aqui eu vou conseguir responder uma fração ínfima das perguntas. Você me desculpe, mas não tem jeito. Diego Reggiani pergunta. Professor, seria correto afirmar que só foi possível filosofar após a invenção da escrita, da gramática? Digo, não, eu acho que não. Existe o famoso livro do Paul Redding, O Homem Primitivo como Filósofo. Eu sugiro que você dê uma olhada nisso aí. Por outro lado, a gramática, no que diz respeito à gramática, a resposta é decisivamente não. Porque no tempo de Aristóteles não existia gramática. Ao contrário, a gramática começa a se desenvolver quase 100 anos depois, a partir de conceitos criados por Aristóteles. O que não quer dizer que as línguas não tivessem uma gramática implícita. Mas a gramática como ciência, isso é como expressão verbalizada e organizada das regras implícitas, isso aparece só 100 anos depois de Aristóteles. Mas eu já li professores brasileiros dizendo que toda a obra de Aristóteles não é senão uma transposição de regras da gramática para a filosofia, que é uma estupidez fora do comum. Porque não havendo gramática, de onde que Aristóteles poderia tirar aquelas coisas? Edson Vilela pergunta: qual é a importância do trio e do quadrívio para tudo que acabou de explicar? Bom, essa importância é absolutamente fundamental, mas não precisa se tratar do trio e do quadrívio compreendidos formalmente como disciplina. Quer dizer, algum tipo de prática desse tipo você vai precisar. Você não vai precisar seguir os cânones do velho trívio do quadrívio, mas algo de gramática, lógica e retórica você vai precisar ter. Na verdade, a gramática é dialética e retórica. O que se estudava nesta fase não era bem a lógica, a analítica, era a dialética. Agora, em todos esses estudos, inclusive a gramática, nem sempre eu estou me referindo ao estudo formal da gramática. Há pessoas que têm uma certa capacidade de abstração linguística, que elas captam a regra implícita antes mesmo de saber formulá-la. Outras não. Tem gente que... Bom, tem pessoa... É que nem o caso do Gugu. Tem alguém que aprende pela experiência e outro que aprende sem experiência, só observando a experiência alheia. Tudo isso aí varia de pessoa a pessoa. Eu mesmo só fui aprender gramática portuguesa depois dos 28 anos. Eu só tinha no ginásio, só aprendi gramática latina, na verdade. A aula de português eu fugia, porque era muito chata. Mas o professor de latim era extraordinário. Então eu aprendi um bocado de latim ali e com a gramática latina eu escrevia corretamente em português. Quando eu fui buscar meu primeiro emprego de jornalista aos 17 anos, eu já escrevia corretamente, sem ter a menor noção do que fosse em português uma adjunta adverbial e assim por diante. Conhecia a nomenclatura latina. Mesmo assim, mesmo a latina eu conhecia parcialmente. O nosso professor, embora usasse o livro do Napoleão Mendes de Almeida, a Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida, ele ia mais pela prática e pelos exercícios do que pela exposição teórica primeiro. E funcionou, de algum modo. Né? Então, o que é mais importante é você ler os grandes escritores da língua, tá certo? Lê-los e imitá-los. Imita um, imita outro, imita outro, imita outro. Você vai pegando essas estruturas. Se você estudar um pouco de gramática depois, você vê que facilmente você reconhece as regras que já estavam implícitas ali. Do mesmo modo, com relação à lógica, estudos especializados de lógica não ajudam muito. O que ajuda muito é você aprender com os filósofos a raciocinar logicamente e dialeticamente. Isso é muito mais importante do que você saber a lógica enquanto disciplina específica. Você pode estudar um bocado de lógica e não ser capaz de raciocinar logicamente. Você só sabe repetir as regras e só sabe, vamos dizer, isso aí é como você aprender a dirigir e você entender mecânica de automóveis, entendeu? Não são a mesma coisa. Você pode saber muita mecânica e não saber dirigir, pode saber dirigir sem saber mecânica. Toda disciplina tem esses dois lados, entendeu? Então, vamos dizer, a reflexão teórica, ela tem, evidentemente, a sua função, mas a reflexão teórica sobre o que não existe não adianta absolutamente. Então é preciso, vamos dizer, uma prática da lógica, uma prática da dialética. Essa prática, às vezes, é simples leitura. Você simplesmente lê texto filosófico já vai te dar isso aí. Né? Aliás, você ouvir essas aulas, eu estou aqui praticando dialética o tempo todo. Né? Por exemplo, você já tentou captar assim qual é a ordem expositiva que eu uso. Eu vou por aqui, daí eu dou uma volta, emendo ali. Por que que eu faço assim? Para criar superfície de contraste, para vocês poderem compreender umas coisas a partir da sombra que outras projetam nela. Isso como se faz em desenho. Você, na verdade, você não desenha as coisas, você desenha as sombras imaginárias. Fábio Vicente pergunta: eu noto que no ambiente científico existe uma série de símbolos como buraco negro, inteligência artificial, universo paralelo, etc. Que as pessoas estão o tempo todo fazendo essas coisas como se falassem de algo da realidade. Que conselho o senhor dá para quem quer recuperar o senso correto da linguagem, em particular no ambiente das ciências naturais? Faça você um esforço de descobrir se esses conceitos têm um fundamento ontológico ou não. Se você chegar à conclusão de que são figuras de linguagem, bom, essas figuras expressam alguma impressão que as pessoas têm. Uma figura de linguagem serve para você expressar a impressão que você tem dentro de uma coisa que você não sabe o que é. Mas essas figuras de linguagem são sempre uma aproximação da realidade. Então, quando se aproximou, o que que falta? Ou seja, exercer a análise crítica em cima desses conceitos. Espremer, espremer, espremer até ver o que que sobra. Não há outra maneira de você aprender isso. Você aprende isso pelo exercício. Claro que existem já livros que tratam desses assuntos. Quer dizer, livros excelentes de filosofia da ciência, o livro do Wolfgang Schmidt, o Edmund Husserl, A Crise das Ciências Europeias, né, são livros absolutamente indispensáveis. Eu acho que A Crise das Ciências Europeias é um enorme... Ler A Crise das Ciências Europeias é um enorme exercício. Você lê As Investigações Lógicas, de Edmund Husserl, que não é um livro de lógica, é um livro de filosofia da lógica, né, em que ele está tentando descobrir, vamos dizer, a que ordem de realidade pertence às conexões lógicas. Então ele parte, por exemplo, de uma escola chamada psicologismo, basicamente é John Stuart Mill, cuja lógica fez um sucesso enorme no século XIX, e que identificava a lógica com a psicologia, quer dizer, a lógica seria as leis do pensamento efetivo humano, quer dizer, como nós pensamos, né? E o Husserl demonstra que não é nada disso, quer dizer, o processo real do pensamento é uma coisa e a forma lógica é outra, completamente diferente. A forma lógica, daí ele cria a noção, vamos dizer, da lógica pura, quer dizer, uma lógica desconectada dos atos reais. Desconectada não, distinta dos atos reais de pensamento. Então, eu dei um curso de vários meses sobre as investigações lógicas dentro do mundo curso. Eu acho que aquilo fez muito bem para as pessoas. Husserl é assim, meticuloso assim, até o fim. É um exercício excelente aquilo. São dois grandes livros da humanidade, as investigações lógicas, sobretudo a longa introdução, que é a introdução de 200 páginas, foi uma das coisas mais úteis que eu li na minha vida. Ler isso e entender já é um exercício. Porque no início ele está falando de coisas tão abstratas que você tem a impressão que você não sabe do que ele está falando. Mas faça um esforço de imaginação. Cada coisa que você lê, procura um exemplo concreto. Não vai lendo assim. Bzzz. É por isso que eu acho que para a leitura desses livros o método Adler não funciona. Ele diz, primeiro você lê tudo uma vez. Depois você vê as palavras que se repetem ao longo do livro, que são os núcleos principais do livro. E depois você decompõe, falando. Tem livro que não dá para você ler assim. As investigações lógicas não dá para você ler direto. É impossível. Você tem que parar, cada frase tem que parar. Então, quer dizer, os livros do Husserl era matemático de formação, então os livros dele são como um livro de matemática. Você vai ter que refazer cada cálculo para saber do que ele está falando. Você pode pegar um livro de geometria que tem lá, sei lá, 200 teoremas e você lê assim, só se você já for um gênio geométrico. Tá certo? Então você já faz a demonstração na sua cabeça, rapidinho. Pode acontecer, mas em geral não é assim. Então você vai ter que você mesmo refazer cada demonstração. Portanto, você vai levar, às vezes, um dia para ler uma página, tá certo? Ou 2 dias, não tem importância. Quem está com pressa? Se você fizer isso com o livro do Husserl, diz, olha, eu não vou passar para a página seguinte se eu não tiver certeza de que eu entendi o que ele disse aqui. Você pode levar um ano para ler o livro, 2 anos. Mas o ganho que você vai ter é formidável. Porque você vai dar densidade ao que ele está falando. E essa densidade é tudo. Essa densidade que distingue se o sujeito compreendeu ou se ele está apenas macaqueando. Então, vamos dizer, a lição fundamental deste curso é essa. Não adianta você ler muito, meu filho. Você tem que dar densidade a cada linha que você leu. Eu, pessoalmente, eu costumo... Tem clara coisa que a gente só lê para se informar rapidamente. Mas quando é uma leitura mais séria, eu não leio se eu não pretendo memorizar. Se eu não pretendo guardar aquilo para sempre, eu não leio. Se eu vou esquecer no dia seguinte, para que serve? Claro que o livro da Márcia Tibura eu pretendo esquecer daqui 3 horas e meia, mas se eu conseguir. Tá certo? Mas, exceto, vou dizer, as lições que eu possa ter tirado do livro, não do livro, mas da análise que eu mesmo faço dele. Mas se são livros sérios, como As Crises das Ciências Europeias, Investigação Lógica, dedique um tempão da sua vida. Não tenha pressa de ler muita coisa. Leia com profundidade um livro. Não passe para a página seguinte sem ter entendido tudo do que está a ler. E quando eu digo entender, quer dizer o seguinte, você tem que chegar a visualizar. Se você não tem exemplo concreto, se a sua imaginação não acompanha a leitura, você não entendeu realmente. Okay, Amanda Kelly, ela diz que ela fica perplexa com diante do Islã. Quer dizer, em princípio, respeito todas as religiões que não têm sacrifícios humanos ou abuso sexual, eu procuro sinceramente a conexão com o sagrado. Mas conversa, está difícil de estruturar o Islã. Fala, peraí, o Islã não é uma religião, o Islã é uma civilização inteira, tem tudo ali dentro. Então, em primeiro lugar, você vai ter que admitir que existem distâncias incomensuráveis ali dentro. Quer dizer, aqui e lá tem um místico sufi tentando praticar o que ele chama o grande jihad, que é a luta contra a sua própria alma. E fica ali fechado dentro de um cubículo, recitando nomes de Deus até ter a concentração suficiente para ele, sei lá, eliminar certas tendências malignas ou subir um pouco na escala abstrativa, uma coisa assim. E tem outro lado, o sujeito que está cortando cabeça. Alguma ligação existe entre as duas coisas, evidentemente. Mas essa ligação não é, realmente não é simples. Também você não pode esquecer que, por exemplo, visto de dentro de uma sociedade islâmica, fenômenos como o nazismo ou o fascismo são parte da civilização cristã. É assim que eles veem. Eles dizem, olha, o que você fica falando de nós? Vocês inventaram o comunismo, o fascismo, vocês cristãos. E eles não estão errados quando dizem isso. Só que são aspectos antagônicos que existem dentro da mesma civilização. Uma civilização não é um bloco de coerência, não é um tratado de lógica, é uma realidade humana enormemente vasta e complexa na qual cabe tudo. Então, para você chegar, por exemplo, ah, eu quero saber se o Islã é uma religião autêntica ou se é uma falsificação. Eu digo, bom, você vai ter que fazer abstração de todos os dados civilizacionais e se ater, vamos dizer, aos textos originais. Isso não tem nada a ver com o exame do terrorismo, não sei o quê. Você pode fazer isso aí, como faz, por exemplo, o Joel Richardson. Num livro que chega à conclusão de que o anticristo é islâmico, ele faz isso a partir do exame dos textos. Ele não está. Claro que isso tem uma repercussão nas conclusões que você vai tirar sobre terrorismo, radicalismo islâmico, etc., etc. Mas ele não está tentando, vamos dizer, abarcar num só olhar todo esse corpo de fenômenos. Ele está isolando. Vamos dizer, você pode entender, vamos dizer, o Corão e os Hadith. Quer dizer, hadith são os ditos e feitos do profeta Muhammad, né? Você pode entender isso sem referência ao que veio depois, porque na época em que isso foi emitido, não tinha acontecido o que aconteceu depois. Portanto, a coisa tem um sentido em si próprio, tá certo? Ele pode ter gerado o que veio depois, ou pode ter influenciado o que veio depois, mas ele não é afetado pelo que aconteceu depois. Então, você pode fazer essa abstração e examinar a coisa, né? Só nos seus textos originários. Acho que isso facilita um pouco a tarefa, tá certo? Também seria uma brutalidade você atribuir, vamos dizer, à religião islâmica, às virtudes da religião islâmica, tudo o que a filosofia islâmica produziu, por exemplo, na Pérsia, porque muitos desses filósofos foram considerados heréticos, quer dizer, são desviantes, tá certo? Então, se eles têm algum mérito, é um mérito próprio, que não deve à tradição religiosa, embora se relacione com ela dialeticamente. Mensagem aqui do Felipe Lessard, que eu quero ler para vocês. Aqui, ó. Felipe Lessard, peço que o senhor anuncie o primeiro encontro europeu de estudantes do Seminário de Filosofia, que ocorrerá no próximo fim de semana, 5 a 7 de agosto, em Lyon, França. Iniciamos a atividade na sexta-feira com um hangout com o senhor com o tema Vida de Estudos no Exílio. Essa conferência e as demais atividades do sábado serão transmitidas via web, sobretudo para residentes na Europa que não puderem vir até Lyon. Aos interessados em vir, que ainda não se inscreveram, peço que acessem a página do evento no Facebook ou me escrevam no felipelessage@gmail.com. Felipe Lessage com S só, @gmail.com. Francisco Augusto diz, a univocidade plenitude do ser é a direção principal da filosofia de Louis Lavelle. Ou seja, não existem graus de ser. Como o senhor relacionaria essa noção com a noção de São Tomás de Aquino da analogia do ser, segundo a qual a modalidade... Bom, não existirem graus de ser não quer dizer que não existam modalidades diferentes. Essa é a coisa mais simples. Por exemplo, você acha que uma equação de segundo grau existe na mesma modalidade que um gato ou um jumento? Isso é impossível. Tá certo? E dentro dessa escala de modalidades, você pode distinguir entre o ser mais permanente e o mais relativo. Existem também, vamos dizer, diferentes amplitudes da existência, quer dizer, o quanto um ser, a existência de um ser afeta o restante. Eu acho que a questão da... Eu acho que a univocidade, tal como diz Lavelle, ele quer dizer o seguinte, não existe um intermediário entre ser e não ser, o que é uma coisa, aliás, óbvia, que o próprio Santo Tomás daqui concordaria. Não existem graus nesse sentido, meio ser, um quarto de ser, um décimo de ser. Isso é uma coisa. Agora, modalidade é outra coisa completamente diferente. Então, eu não vejo como, vamos dizer, a univocidade, tal como a expressa o Louis Lavelle, possa ser considerada antagônica à teoria da analogia entes. Eu acho que esse problema não existe. Oh, raios. Marcelo Martins, então, qual a relação entre a ordem divina e o discurso poético, uma vez que ambos dizem respeito ao campo das possibilidades? Bom, o discurso poético, o mito poético, é a forma preferencial, tá certo, de expressão, de apreensão da ordem divina, mas não quer dizer que se limite a isso aí. Né? Em qualquer texto divino, você tem partes que são realmente mito poéticas e outras partes que são históricas. Então, outras partes que estão falando de leis naturais, vamos dizer, comprováveis cientificamente. Então, você não pode dizer que tudo na Bíblia, por exemplo, é discurso poético. Não, é preciso. Você ali você tem pelo menos os três primeiros graus, poético, retórico e analítico. Existem autores que dizem que o tipo, a modalidade de discurso bíblico, é o que eles chamam de querigma, que é uma mistura de poético-retórico, quer dizer, por um lado a expressão simbólica, por outro lado está transmitindo uma ordem e tem uma força persuasiva. Pode ser, mas eu acho que em qualquer leitura você vai ter que distinguir os vários níveis. É isso. Se você pegar, sei lá, um tratado de geometria, por exemplo, você não vai poder negar que ele tem uma dimensão poética, ele tem uma forma, e esta forma, por sua vez, simboliza algo. Você vê que com frequência, os matemáticos têm emoções diante de certas demonstrações, eles veem uma beleza ali. Ora, essa beleza está incluída no significado da coisa, não no seu significado funcional pragmático, tá certo? Mas, por assim dizer, no seu significado literário, quer dizer, algo foi escrito a esse respeito. Então, literário ou artístico, todo discurso tem as quatro dimensões. Agora, existe uma dimensão fundamental que articula as outras. Quando você está lendo Aristóteles, ele está fazendo um discurso dialético, evidentemente, mas quando ele vai definir Deus como noesis, noesios, consciência da consciência, a coisa se eleva subitamente a um nível poético. Né? Isso não tem como negar isso aí. Alguém pergunta aqui. Pedro Werneck. Diz, no livro Técnica e Civilização, o Lewis Mumford diz que a popularização do relógio mecânico foi muito mais importante para a Revolução Industrial, para a formação da mentalidade moderna, do que o motor a vapor. Mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, a própria ideia, vou dizer, do homem como mecanismo, o homem relógio... Eu escrevi um artigo sobre isso, chamado Homem Relógio. Quer dizer, a popularização do relógio mecânico, de fato, modificou a visão que as pessoas tinham de tudo, porque o ser humano cria equipamentos e em seguida usa esses equipamentos como metáforas para descrever processos reais que não tem nada, que não dependem desse equipamento, nada. Então, inventou o relógio, bom, automaticamente o cosmos passa a ser um relógio, o ser humano passa a ser um relógio, assim por diante. Quando inventaram o computador, a mesma coisa. os modelos computacionais do cérebro, que hoje já estão totalmente desmoralizados, embora a maioria no Brasil não saiba, né? Também é isso, você cria um equipamento, e esse equipamento lhe sugere analogias com a realidade, então você usa a estrutura do equipamento para descrever a realidade, mas isso é só analogia, isso é um discurso poético que parece um discurso lógico-científico. Né? Nós nunca nos livramos das metáforas, das analogias, dos símbolos, nunca, nunca, nunca, em etapa nenhuma do conhecimento. Quer dizer, os quatro discursos não são totalmente destacáveis, eles são distinguíveis, mas não destacáveis na prática. E uma aula do, aqui, Rafael Machado. Uma aula do Kopp, você disse que o brasileiro, em geral, fica na camada 4, chega apenas na sexta. Pergunta, não chega à camada 7 pela falta que temos aqui no Brasil de símbolos culturais que representam a ideia do bem comum? Sim! Vamos dizer, a ideia do amor ao próximo não está na cultura brasileira. Ela não é importante. As pessoas sabem que existe, mas é um dever religioso. Mas isto não está no dia a dia do brasileiro. No americano está. No americano está. Todo americano tem um senso de que ele tem um dever para com o próximo. Você nota isso até nas piores pessoas. Isso está na cultura. Quer dizer, o número de americanos, por exemplo, que fazem serviço voluntário, tiram um ou dois dias da sua semana para trabalhar, sei lá, para um hospital, para a limpeza pública, para os presidiários, qualquer... é enorme, enorme. Quer dizer, isso está na cultura americana, tá certo? Então, também está na cultura a ideia de fazer a coisa certa. Quer dizer, em cada momento da sua vida, existem vários procedimentos possíveis, alguns dos quais são éticos, são superiores, e você vai ter que analisar a coisa para saber qual é a coisa certa, porque os deveres morais não vêm prontinhos, o que vem é uma fórmula geral. Mas na situação concreta você vai ter que descobrir. Então eles discutem para saber qual é a coisa certa a fazer. Isso está profundamente arraigado na cultura americana. Você não pode esquecer o seguinte, a sociedade brasileira foi criada pelo exército. Tá? Foi assim, onde você tinha um quartel, ali começava a civilização. Tá certo? Por quê? Porque o território era muito hostil, não era qualquer um que sobrevivia lá. Então, houve um sujeito, um senhor de terra, com uma tropa já armada até os dentes e ocupava uma parte do território, ou era o próprio exército. Aqui nos Estados Unidos foram as igrejas. Né? Então, a igreja na frente, em torno da igreja se criava uma comunidade. Então, é claro que a educação religiosa do americano foi muito mais profunda do que a brasileira. Sem contar o fato de que, durante o Império, com todos os méritos que o Império tivesse, a Igreja Católica foi boicotada. Quer dizer, o ensino religioso quase acabou, né, durante um século. Então, e só voltou mesmo com a República. Então, é um paradoxo. Então, tem muitas pessoas que são monarquistas, católicas. Eu digo, bom, mas peraí, você não pode esquecer que as duas coisas não são a mesma. Né? Então, e que já houve conflitos profundos. Então, o Brasil, em matéria de educação religiosa, foi realmente lesado. É isso. Então, a religião continua, vamos dizer, um dado externo à sociedade, não faz parte da estrutura do dia a dia. Tá certo? É um negócio ritual e formalístico e, às vezes, estético. Né? As profissões, as procissões, as festas religiosas, etc., etc. Tem todo um lado estético bastante, bastante desenvolvido. Mas a noção, vamos dizer, de um dever para com o próximo, eu acho que não entrou ainda. Muitas pessoas têm isso, têm porque têm, ou porque receberam de alguma influência, mas isso não faz parte da cultura brasileira. Quando você vai ver, por exemplo, qual é o grande romancista católico brasileiro? Otávio de Faria. Então ele escreveu aquela série Tragédia Burguesa, que é uma maravilha, embora seja muito, muito mal caprichada nos detalhes, no conjunto, é um negócio fora do comum. Muitos escritores que escrevem obras grandiosas, eles... são ruins nos detalhes estéticos, né? Como Balzac, por exemplo. Né? E Otávio de Faria escreve esse livro, que é a grande visão católica da sociedade brasileira. Com o que ele começa? Ele começa com a história de um seminarista que fica se masturbando todo dia e fica lutando para não se masturbar. Digo, mas peraí, esta é a porta de entrada do cristianismo? Né? A moral sexual é a porta de entrada do cristianismo? É claro que não. Mas... no Brasil, se fala em cristianismo, a pessoa pensa em moral sexual imediatamente. É a coisa que mais chama a atenção. Então, O que já revela uma superficialidade do sentimento religioso. Né? Precisava escrever, assim como o padre Henri Bremond escreveu História do Sentimento Religioso na França, uma obra gigantesca, 8 volumes, a evolução do sentimento religioso tal como aparece nas letras francesas e na literatura religiosa. É uma evolução altamente complexa. Então, precisaria fazer uma história do sentimento religioso no Brasil. Ninguém fez isso até hoje. Nem mesmo o grande João Camilo de Oliveira Torres chegou a essa profundidade. Então, os estudos brasileiros, eles se concentram muito ou no aspecto econômico, ou no aspecto folclórico, ou no aspecto puramente ideológico. Obras que tentam ir mais profundamente para captar a evolução psicológica do povo brasileiro são raridade. O Gilberto Freire fez um pouquinho, o Gilberto Leite de Barros, esse livro maravilhoso, A Cidade e o Planalto, fez mais um pouco. O Luiz Martins, no livro Patriarca e Bacharel, mas, por exemplo, o Luiz Martins é um episódio apenas da proclamação da República. Felipe Rizzo disse: eu lembrei da primeira aula do senhor sobre a sinceridade. Sem ela é impossível ter o senso de se algo soa falso ou verdadeiro. Mas é evidente. É por isso que tantos escritores brasileiros, que ou não tinham religião, não tinham partido político, né, eles usavam a literatura, vamos dizer, como o seu instrumento de autoeducação moral. Né? O desenvolvimento do senso artístico coincidia com o cultivo da sinceridade para consigo mesmo. Por exemplo, se você pega o Lima Barreto, o que o Lima Barreto gritava? Ele só gritava numa coisa, na arte literária. O resto ele aderia a uma ideia aqui, mas não tinha importância. Tá certo? Graciliano Ramos pertencia ao Partido Comunista, mas ele era muito mais fiel às exigências da arte literária do que do partido, onde ele vivia arrumando encrenca. Então, a literatura no Brasil ela é um grande instrumento de educação moral. Sempre foi. Por isso que eu não posso concordar com a tese do Martin Vázquez, de que a dimensão moral está ausente na nossa literatura. Eu falo, não, eu acho que não cabe discutir isso aí. Quer dizer, é só você estudar, vamos dizer, a vida e a autoeducação literária dos autores, e você vai ver que o senso, vamos dizer, da sinceridade artística funcionava para eles como instrumento de autoeducação moral na falta de outro. E isso é um dos elementos mais constantes da literatura brasileira. É claro que a sinceridade literária não é a mesma coisa que a sinceridade comum, sinceridade do dia a dia, mas é uma espécie de sinceridade, é uma forma da sinceridade. E ela pode servir como modelo das outras. Paula Marisa perguntou: no exemplo do adultério, como podemos considerar bom algo que produz fatalmente frustração? O marido é frustrado por não encontrar satisfação com a esposa. Digo, pera, depende do que você entende por casamento. Tá certo? Se é um casamento religioso, então ele é um sacramento. Tá certo? O sacramento é oferecido a Deus, vamos dizer, como uma forma de autodisciplina visando a existência, a vida eterna. Portanto, não tem nada a ver com a ordem social, nem com o bem comum. Tá certo? Se for um casamento civil, como predomina hoje, tanto faz como tanto fez. Quer dizer, se você faz sexo com a mulher do vizinho, eu digo, bom, você cometeu uma pequena infração civil, que não é nem infração penal mais. Tá certo? E que importância isso tem? Quer dizer, o casamento civil é um voto sagrado? Só se você acredita na religião do Estado, você acredita que o Código Civil é uma espécie de Corão. Mas eu não acredito em nada disso. Eu acho, na verdade, eu acho o predomínio do casamento civil uma imoralidade. Quer dizer, só porque assinou um negócio no cartório, então agora eu tenho direito à sua fidelidade. Aqui nos Estados Unidos eu acredito muito nisso, quer dizer, o nego casa no cartório e passa depois de 10 anos, né? A mulher enjoa do cara, ela começa a olhar para o outro, ele já pensa assim, meu mundo caiu. Ele, quem mandou você acreditar nessa balela? Né? Se não tem Deus para garantir o negócio, não vai acontecer nada, meu filho. A sua fidelidade é apenas um esforço vão que você está fazendo para agradar uma cretina que está do seu lado. Agora, se é Jesus que está entre nós, o Espírito Santo fala outra coisa completamente diferente, meu Deus do céu. Está entendendo? Então, vamos dizer, eu acredito só se pode falar em adultério realmente quando há um casamento religioso sincero, verdadeiro, profundo, senão é tudo comédia humana apenas, né? Bom, eu acho que por hoje não vai dar mais para responder mais nada. Desculpem os outros. Não, não. Pô, só vou responder mais uma. Wellington Camargo. Ao falar da gramática da língua, eu lembrei que o senhor nos orientou estudo pela gramática do Napoleão Mendes de Almeida. O senhor poderia falar um pouco da importância desse estudo para a prática filosófica? E muito bem. A gramática do Napoleão Mendes de Almeida, ela não é orientada linguisticamente, ela não é uma gramática tão científica assim, mas ela é uma gramática eminentemente pedagógica. A preocupação dele não era, vamos dizer, como se tornou depois, refletir os fatos da língua com fidelidade científica. Essa é uma finalidade eminentemente pedagógica e construtiva, e por isso mesmo é a força que ela tem. Agora, veja assim, você aprender as regras da gramática, as regras da gramática não são leis do Código Civil, também não são leis divinas, tá entendendo? Elas são, vamos dizer, um conjunto de exigências que buscam tornar a língua maximamente uniforme na medida do possível. Quer dizer, mas que todos se entendam. Quer dizer, a gramática é o centro de convergência de todas as comunicicações. Ora, mas em toda comunicação, sempre você vai admitir uma infinidade de exceções individuais de momento que se tornarão compreensíveis para quem compreende as regras. E se o sujeito não compreende as regras, por exemplo, eu vejo uma infinidade de vezes que eu escrevo alguma coisa perfeitamente óbvia e as pessoas dizem: não entendi. Eu pergunto: como é possível não entender isso aí? Isso é falta de domínio da língua. Se o sujeito não conhece, vamos dizer, a estrutura da língua, ele também não pega as variações, não pega as variantes e, portanto, não sabe julgar o valor delas, né? Às vezes, por exemplo, eu escrevo língua de caipira, em vez de escrever mulher, eu escrevo mulher. Tá certo? E assim, faço essas brincadeiras toda hora. Tá certo? Então, qual é o peso disso? Só quem está acostumado com a gramática formal da língua pega essas variações. Né? Bom, então, por hoje é isso, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Não esqueçam do primeiro encontro de alunos do Seminário de Filosofia na Europa, de 5 a 7 de agosto. Comunique-se com Felipe Lesage, com S só, @gmail.com. Tá bom? E aguardem esta semana a divulgação do programa do curso Guerra Cultural, História e Estratégia. Eu propositadamente não respondi as perguntas sobre guerra cultural aqui, porque há uma série de noções que eu acredito que eu preciso transmitir primeiro, para depois entrar nessas questões específicas. Alguém me pergunta qual é a função do humorismo na guerra cultural? Eu falo: bom, peraí, o que é exatamente guerra cultural? Qual é o alcance disso aí? Em que medida toda atividade cultural está envolvida na guerra cultural, em qual medida não está? Tudo isso é o que eu vou tentar explicar no curso, tá certo? E vou começar com uma coisa fundamental: história da guerra cultural. Se você não sabe a história da guerra cultural, você não sabe em que capítulo dela você está entrando. Então, da guerra cultural, tanto na escala mundial quanto na escala brasileira. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. E durante a semana eu divulgo o programa do curso.